Uno 077 está com 110 a bordo, alterna Campinas, autonomia 0356 pro táxi. Vicente, o controle acabou de mudar a frequência para 120 decimal 8. Poxa, eu estou atrás a 2 milhas de passagem terra, vai reportar o voo 395. Vicente, condições de reduzir a aproximação na medida do possível, 395. Poxa, já estamos reduzindo aqui, eu estou ciente, o tráfego à frente, voo 395. Trip 5219, no pátio 3 para pushback acionamento. Triposo Lima, Kilo Zelo. Azul 418, decolado ao 50, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia. 2 agora, o 9 de 5 aguarde. Tiver nossa autorização, por gentileza. Número 2 para cópia, o 9 de 5 aguarde. Ah, número 2 para cópia, gente. 206. Confirme? Reporte a Duna. Vai reportar a Duna, 4206. Agora, boa tarde, aguarde cópia. Para Serra Nova, meu Quebec, no Porto. E é o 4206? Afirme, prossiga e reporte em Duna. Sente, prosseguindo e reporte em Duna, 4206. O Salvador, Pantanal 4719. Um minuto, cópia, Pantanal 4719. Sente. Informa a aeronave à frente, está cruzando a 17 nesse momento, aguarde autorização para pouso, vento 19 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 1. Poxa, aguarda do livre pouso, voo 395. Canero 6321, Recife 1288 no 3325, 6321. Eu quero aqui retirar, estou com o tator até quase acoplado, só retirar o computador, vamos embora. E aguarde, agora tem uma CR a retaguarda para iniciar o táxi, só quem aguarde após o mesmo. Pantanal 4711, pronto cópia? Prossiga, pronto cópia, 4711. Pantanal 4711, São Paulo Congonhas, nível 3620 autorizado. Rota Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu. Após, vai prosseguir direto posição Trive, Tango Romeu Índia Victor, Índia, Trive. Após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu e após conforme plano. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona transponder 5535, frequência do controle 119, decimal 35. Sente, Pantanal 4711, autorizado Congonhas 360, decolada 10, curva direita da El, Leda. Direto Bridge, Apresulu 16, BHZ, direto Trive, Pirassununga, 5535, transponder 1935, controle Salvador, 4711, pronto para pushback acionamento, posição 9. Transponder 5535. 5535, ciente. Pronto, puxa acionamento, posição 9. Autorizado, Pantanal 4711, chame táxi. Livre, puxa acionar, Pantanal 4711. O TREP 5219 para táxi, POB 40. Autonomia 4 horas, alterna Salvador. Chico 209, táxi via pátio 3, após ingressa pátio principal, Juliette Alfa, ponto espera 102-1086. Ajuste no 011, bom voo e boa tarde. Ok, vai chamar após a Juliette no ponto de espera, torre e uma boa tarde. Cima, Silas Lu. Aquilo Zulu, boa tarde, confirme o estacionamento, vai prosseguir? Pátio 3, Lima, Aquilo Zulu. Já tentou o balizador aí no pátio 3, então boa tarde, Lima, Aquilo Zulu. Pátio 3, muito boa tarde, Lima, Aquilo Zulu. Patrulha, eu passarei do 2231 em 11935. 24206, vento 190 graus com 119, altímetro no 0 no 1, aguarde pista livre. Sente no 011, agora na pista livre, 4206. Tô liberando a retaguarda até da trip, após tá livre iniciar, chame táxi, web 5729. Após a TR da trip, autorizado para o chamar 5729. Salve Salvador, boa tarde, gol 1395, livrou a pista, taxiway Foxtrot. TV Alpha, reporte antes da Juliette, 1395. Alfa, reporta a cidade de Juliette, 395. Livre agora, chame táxi web 5729. 9. O 925, pronto, cópia. Pronto, cópia, 925. 925, Brasília, autorizado, nível 360, via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita na subida Gole e transição Ofito. Aciona 5525, frequência do controle 119, decimal 35. Correção, frequência do controle agora é 120, decimal 8. 3620, Upper Zulu 17, aerovia, curvando à direita após decolagem da 10. Gole Ofito, 5525 ao transponder, controle Salvador 120, decimal 8. O 925 pronto no pushback e acionamento. Do 925 está livre, iniciar, chame táxi. Chama o táxi, o 925. Serra Golf, confirmando 085 para Mucugê. Só um minuto. Alô, boa tarde, está 3190, transfere atenção no 50, está Romeu. Controle Salvador, é o parceiro 2231. Confirme. Parceiro 2231, modulando 11935, senhor. Quem 2231 como está recebendo agora? 5x5, senhor. Seria possível após alvo direto Barreiras, por gentileza? Após alvo autorizado Barreiras, 2231. Muito obrigado, passareto. Salvador, então 3190, Centro Romeu, destino 150. 3190, destino 2000, via chegada Maré, ajuste 1011. 2000 na Maré, 1011, 3190, via. Correção, roda DCT, decola da 17 com curva direita, ingressando no corredor Axé, inicialmente mantendo 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona transponder 5532, frequência do controle agora 120, decimal 8, e a torre altera 118, decimal 6. No 077, linha decola da 10, vento 180 graus, cono 3, nós. Alinhar de decolagem, está 10, gol 10, 7. 5219, faz início da corrida do Boeing da Gol à frente, alinha e mantém 10. Ok, está visual com o Boeing, vai alinhar e manter após a decolagem. 11, o Max Serra Golf, tem um bom voo, boa tarde. Para o táxi, o Webjet 5729, estamos com 3 horas e 20, galeão alternado, PUB 138, 5729. 8 e 119, porém negativo contato. Ok, grato pela informação. Yeah, ajuste 10111, bom voo e boa tarde. Juliette Alfa, 18.6, muito obrigado, bom serviço. Juliette 1 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão, pronto para o táxi. Permanente 1935, apoio 5729, obrigado. Na 4711, repita apenas pessoas a bordo. E alternativa? Autonomia de 4 horas a bordo 81 e alternando galeão. Botar na 4711. 77, decolado ao 58, informe controle, retorno à frequência 119.35. Chama controle 119.35, bom voo. Obrigado, 1935. 5219, informa controle, retorno à frequência 119.35. 1935, está alinhado na 10. Sente, mantém a posição. Da Juliette para ingresso. Alfa, realmente da Juliette para o ingresso, 4206. Passou o gol 1077. Sobe 360, Dael, vigilância 1077, voa direto, Dael. Direto da El, por 360, gol 1077. Boa tarde, Webjet 5729. Alphacat 5729, após o início da corrida do trip, à frente, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, após o trip, na hora. Visual com arreboio, está crescendo próximo através do 612. Afirma, no 395. Passagem ao arreboio, após ingresso via Juliette, agilizando, portão 08, vou no 395. Após a passagem do TAM, vai para o ingresso Juliette, 08, agilizando, no 395. Retaguarda do Gol, 4206, na Juliette. 35, chamaremos, boa tarde. Seu Gol 925 com 175, 175 a bordo, 3 horas e 50, alternando Confins. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5219 na saída Golem. 175 925 via Índia e Alfa, ponte espera 1186, ajuste no 011, tomou voo, boa tarde. Via Índia e Alfa, 1862, ponte espera, obrigado, o 925. Paulo Lima, cima do novo. Aqui o Zulu mantém a posição, aguardando. 395, posição agora será 03 do pátio principal, observando a saída do Boeing da companhia. Após, prossegue 03. Observando a saída do Boeing, prossegue para o 03 no 395. Zulu 4206, vai ingressar via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4206. Boa tarde, chegou no 755, 76 a bordo. Está com 3 horas e 20, alterna Campinas. O 755 vai manter a posição, aguardando. Para manter posição, o gol no 755? Afirmo. Está mantendo o gol no 755. 729, livre decolar, dá 1-0, vento 1-9, 0 graus, como 3, nosso. Livre decolar, 5729. Oi, Salvador, boa tarde. Pantanal 4711, ponto de espera da 1-0, pronto para decolagem. Boa tarde, 4711, após o início da corrida do WebJet à frente, a linha mantém 1-0. Sente a linha, mantém 1-0, Pantanal 4711. O Mike Serra Golf, a linha mantém 1-7. Táxi autorizado, via parte principal, após Juliette Alfa, ponto de espera 1186. Ajuste no 011, então um bom voo, boa tarde. Pátio Juliette Alfa, mais 386, igual no 755. Obrigado, boa tarde. Decola da 17, vento 19, 0 graus, com 5 nós. Ponto de espera, gol 1925, pronto para decolagem. Boa tarde. Gente, mantenha o ponto de espera 1925, boa tarde. Mantenha o ponto de espera. Serra Golf, decolada ao 04, chama controle 19.35, bom voo. 7, torre está operando no 128 ou 10935? Voltou a 11935. Boa. 7-1-1, livre decolar da 1-0, vento 1-8-0 graus, com 5 nós. Livre decolagem de 1-0, Pantanal 4-7-1-1. Polo 925, após início da corrida do Pantanal à frente, a linha mantém 1-0. Ok, a linha mantém 1-0, gol no 925, visual com o agora decolante. Polo, Kilo Zulu, pode prosseguir. 150, gol no 077. Confere no 077, gosto de transferência. Dado agora ingresso, parte principal, reposto na Lima para prosseguir. Eu me escuta, aguarde transferência. Bem. Canal 4711, decolado 05, chama controle 19, sinal 35, bom voo. 0935, ciente, Pantanal 4711, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4711. 071360, cedo dela. Salvador, Pantanal 4711, boa. Boa, sobe 360 da El. 360 direto da El, 4711, não é isso? Mantenha a saída da El. Ah, mantém a saída da El, ciente. Pantanal 4711, sobe ao 360. Gol 1077, Recife agora no 288, no 3325, gol 1077. 1288, confirme a secundária para o 7077. Ou no 3325. Alterna 133.25, gol 1077. 8002, reduz para 180 nós, desce para 3.000 com 1011, 8002. 3.001, reduzindo para 1809, 8002. Afirmativo, está agora sob vetoração radar, vai manter presente prolimitado pelo localizador, número 2. Sim, vai ser na prolimitado pelo localizador, 8002. Salvador Approach, Airport 256, Redor. Oh, 050, my arrival. My arrival to 050, request high speed. Okay, 2526, clear high speed until it's that position. High speed until it's that position. Polo 925, decolada 08, chame controle 19, decimal 35, bom voo. Confirma a frequência, por favor. Controle agora em 119, decimal 35. Ok, aqui havia sido passado 208, pode confirmar? Sim, estava em 1208, voltou para 119, decimal 35. Ok, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Polo 755, esclarecendo, controle agora em 119, decimal 35. Salvador, é o gol 1925, passando 2000 pés. Boa, sobe 360, saída agora e vigilância 925. Sobe 360, 925. 8002, esquerda na Pro 130, autorizado LS, 2000 pés, 1011, 8002. Sim, esquerda 130, descendo para 2000, autorizado então, 8002. 3190, torre 118, 612, 3190. Condições de alinhar e decolar de imediato no 755? Afirmo, agora está atento, sim. A linha decola da 1-0, vento 1-9-0 graus, como 2 nós. Linha decola 1-0, igual no 755. Qual é de frequência ele vai estacionar ali, Maquilo Zulu? Oi, Salvador, boa tarde, 3190, 1 milha de terra. Tá 3190, vento 1-9-0 graus, como 2 nós, altímetro no 0, no 1, aguarde pista livre. Passa na pista livre. autorizado Ilhéus, nível 120 via Golf 677, decolador 10 com curva direita na subida Coral, aciona transponder 0263, frequência do controle 119.35, torre opera 186. Autorizado Ilhéus, nível 120 via Golf 677, decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída Coral, transponder 0263, controle 3935. 5, 5, 5, 5, 5, 5. No pátio 3, chame para um flashback sonamento. Do pátio 3, chama ático, 4 no 5. Avança para o 260, inserção no 1510, no 1500, não sei. Afirma. Confirme 2500, como é que você ergou? 2.500, é possível. Que ascensão 2.500, o Mike Serra Golf, na proa 260. Mike Serra Golf. 5, bom gol. 935, boa noite. 3, 5, 4, 0, 5. Como é? Aqui é com o Vitor, não escuta meu pés. 002, torre 118, meio. 186, boa, Sérgio, 102, obrigado. Boa, Fábio 2526, desce até 3.500 pés inicialmente, liberado da restrição em TAP, com ajuste no 09, 2526. É a Force 2526, to fly level 035, now restricted speed. Web 5729, Recife 12. 1251, alternando no 3325-5729. 251-3325-5729, obrigado. Pantanal 4711, sobe restrito 320. Restrito 320, Pantanal 4711. Dá pra vir aqui pro 300, pro Mike Serra Golf? Pro 300 autorizado. É 3190, solo 12, liga direita, chame solo 12, um decimal 9. Vai na próxima direita, 3190, chama 319. Torre Salvador, boa tarde, Otan 8002, passou externo, baixou exador. 28002, ventou no 90 graus com 139, nós, altímetro no 0 no 1, aguarde pista livre. Nossa, escuta 8002. 6-3 vector for separation, turn left, now heading north and maintain 110. 2002, livre pouso no 10, ventou no 90 graus com 13 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso no 0 então, 8002. Esquerda agora para 180. É a esquerda 180. Left turn 360. Patrão, ligou no 755. Vou no 755, 360 da El, vigilância. 360. Six resume navigation to Duna, 2,000 feet, 109, 1011. To Duna position, to 2,000, 4,5 to 6. Clear the ILS, report established. I'll report. Pantanal 471, chama Recife 251, 3325. O 1925? 925, vai curvar agora à direita e reassumindo a proa de Ofito, 925. Reassume a proa de Ofito, gol 1925. Solo 1-5, Olivia direita, chame solo 1-2, um decimal 9. 1-9, então, 8-0-0-2, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, então, 8-0-0-2, e vou na sua escuta. 002, boa tarde, táxi via Alfa, após Juliette, portão 1-1, portão 11. Alfa Juliette para 1-1, então 8002, obrigado. Controle, o Mike é convite através de situação. Mike Eco Vitor, torre 118-6. Torre 118-6. 5219, chama Recife, agora, 1260, 1288, 5219. 1260, 1288, trip 5219. Gol 925 na Prodio Fito, Recife 1260, 1288. 288, a primária, pode confirmar? 1260. 260, obrigado. Chama agora Recife, 1251, 3325. Ele confirma a nota 3567 para Brasília? 9479. Mata 9479, prossiga. Pode chamar o centro. Afirmativo, 1251 no 3325. 251, confirma a alternada? 1-3325. 3325, obrigado. Pista 1-0, após a decolagem, curva à direita, na subida Gole, transição Ofito. Aciona transponder 5566, frequência do controle 119.35. Na localizador da 1-0, mantenha tapão, aguarde autorização para prosseguir 1-7. Manter posição, Mike é convite. Tower Force 2526 on localized course. Tower Force 2526, do you have the runway in sight? Negative. Roger, report runway in sight 2526. I will report the Force 2526. Tower Force 2526, runway in sight. Roger, clear to land runway 10, wind 190 degrees with 12 knots, QNH 1012. 1012, clear to landing. Mike Eco Vitor, visual com o Embraer na final 1-0. Afirmativo. Segue na retaguarda do mesmo, com base pela direita.